Eu tinha acabado de fazer uma reunião e algumas pessoas vieram pedir uma oração em particular. E no meio das pessoas vieram duas moças. Uma delas, nova convertida, estava usando uma calça comprida, seu cabelo estava cortado, e a sua amiga tinha um cabelo bem comprido, que mostrava claramente que há muitos anos ela não cortava o cabelo. Ela usava também uma saia comprida que ia até aos pés e uma sandália baixinha. E esta, então, estando ao lado da sua colega, olhou para mim e disse: "Pastor, ensina esta menina. Ela é nova convertida. Olha como que ela está vestida, pastor. Ela está completamente errada. Olha só a roupa que ela está usando. Olha o cabelo dela, pastor. Pastor, ensina essa menina." E é lógico que nós não ensinamos doutrinas de homens. Então, não querendo ser indelicado naquela hora, eu disse para aquela moça: "Irmã, vamos orar." E comecei a orar com as duas ali do meu lado. E a oração foi se enchendo de virtude, de unção, e eu comecei a sentir muito o poder de Deus. E eu coloquei a minha mão sobre a nova convertida, aquela que estava de calça comprida, cabelo cortado, e ela glorificava a Deus, chorava de alegria, realmente estava sentindo a presença do Espírito Santo. E eu, continuando a oração, coloquei também a minha mão sobre aquela que tinha o cabelo bem comprido, a saia comprida. E quando eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela, eu levei até um susto, porque ela deu um grito de terror, mas um grito agudo, e caiu para trás e começou a se rastejar no chão, que parecia uma cobra. Eu olhei aquilo e fiquei altamente impressionado. Como é que podia? A moça parecia uma crente, parecia tão fiel, endemoniada daquele jeito. E eu fiquei olhando enquanto ela se rastejava no chão, e ela começou a colocar a mão assim sobre o seu estômago e urrava aquele grito de terror. Fiquei arrepiado até o couro cabeludo, até a minha barba arrepiou. E eu fiquei olhando para ela, e o Espírito Santo falou no meu coração: "Está vendo, meu servo? Por fora, ela quer parecer uma salva, mas por dentro, o seu coração está cheio de imundice. Vai, meu servo, coloque a mão sobre o estômago dela." E eu me aproximei daquela moça que rastejava no chão, que urrava, que estava com as mãos engravinhadas e espumava. Coloquei as mãos sobre o seu estômago, e não demorou muito, ela começou a vomitar. E vomitava muitas porcarias e mechas de cabelo, e saiu tanta sujeira de dentro dela, e deu um trabalho tão grande expulsar aquele demônio, que eu fiquei pensando: puxa, é mais fácil expulsar o demônio de um macumbeiro do que de um crente desviado. Deu muito trabalho, mas o diabo saiu. O espírito mal foi embora, aquela obra maligna que estava dentro do seu estômago também saiu. E quando ela ficou liberta, ela se levantou e não sabia onde enfiar a cara. Estava totalmente envergonhada. E eu fiquei meditando, inclusive, sobre este episódio que marcou profundamente a minha vida. E me lembrei daquela ocasião em que as pessoas criticavam Jesus porque ele comia sem lavar as mãos, porque ele não lavava os copos, porque Jesus não respeitava certos rituais, certas doutrinas, costumes e tradições que os fariseus haviam imposto sobre o povo. E Jesus os chamou de sepulcros caiados. Jesus disse: "Vocês são como sepulcros caiados, que por fora estão pintados de branco e parecem tão bonitos, mas por dentro estão cheios de imundice, sujeira e podridão." Me lembrei disso. Me lembrei também ali, quando o profeta Samuel foi ungir o futuro rei de Israel, e ele estava sendo apresentado a todos os filhos de Jessé. E Samuel ficava impressionado de ver um moço mais bonito do que o outro, mais forte, mais atlético. E ele pensava, esse deve ser o escolhido do Senhor. Mas Deus repreendeu Samuel dizendo, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração e o interior. Você está compreendendo isso, meu querido e minha querida? Não se deixe aprisionar por doutrinas e pensamentos humanos. Não se prenda a tradições religiosas ou dogmáticas, mas adore a Deus em espírito e em verdade. Não se importe com aquilo que estão dizendo de você, mas tenha sempre o seu coração puro na presença de Deus. E continue na tua caminhada cristã. Procure sempre servir a Deus com toda sinceridade, e o Espírito de Deus estará sobre a tua vida, e o Senhor se agradará de ti, e a tua vida será uma bênção, porque não será pela aparência, pelo teu modo de vestir ou de trajar, que dirão que você é um salvo, mas sim pela glória do Senhor que resplandecerá no teu rosto, e todas as pessoas olharão para você e contemplarão a glória de Deus quando você servir o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito.